3, 4, meu universo em versos, primeiro ato. Sinceramente não me preocupe em ser um fracasso mercadológico. Rap com conteúdo ideológico, é lógico que não faço parte daquela panela que ri do caos como no filme A Vida é Bela. De samba pra curita, a conexão sul-sudeste, versos que a cultura hip hop enaltece. Se não entende o que eu falo, pegue o dicionário. Se o visto de saída do planeta dos otários, ignorantes procriam mais do que coelhos. Não adianta reprimir, não ouvem os nossos conselhos. Causa perdida, quase desisto. Na minha rima ainda insisto em resgatar irmãos perdidos. Mas o que vale aqui é a celebração do verdadeiro hip hop. Não está em questão se é turbinado ou não. Fuck you, man. O que vale é a dose de sinceridade. Em samba ou curita, vamos presa pela qualidade. Tem ciência que sua letra será questionada. Independente se rima sério ou só rima piada, preste atenção na levada, se liga no flow. Aperta stop e confira o que registrou. Pobreza, não mesmo que simplicidade. Nobreza, é todo ato sem maldade. Destreza, confira minha habilidade. Projeto manada, hip hop de verdade. Pobreza, não mesmo que simplicidade. Nobreza, é todo ato sem maldade. Destreza, confira minha habilidade. Projeto manada, hip hop de verdade. Conexão virtual com parceiros insanos, de face desconhecida, curitibanos, que do projeto Paquiderme estão dentro dos planos. Não me digo original, pois assumo a influência na essência que me faz escrever com decência, introduzindo conteúdo de difícil compreensão diversas vezes. Assumo de cabeça erguida, não me privar de certos prazeres. Dentro de uma glacial sociedade, tenho calor suficiente para impedir meu congelamento. E com rimas escaldantes que derretem aqueles de cabeça aberta ao primeiro ato pesado, nesse instante momento. Atitude inicial válida, na prática, peça sem fim premeditado. Longa temporada por vir, eu me apresento, prisma sem fingimento. A manada não tá parada, isso é só o começo, primeiro ato. Sem desculpa ou preguiça justificada, pra que estilete se eu posso ter uma espada. Não é ganância, só desejo de vencer. Desde criança, eu sei o que eu quero ser. Um homem honesto, como meu pai sempre dizia. Tenha paciência que cê chega lá um dia. Tô no começo da estrada, 23 anos de vida. Tenho noção e não vi nada ainda, mas dou valor ao pouco que vivi. E faço a minha trajetória em rimas, pois sou MC. E apesar disso te conto sem cerimônias. Escrevo esses versos durante a minha insônia, liberando conhecimentos que estão em minha mente. Você pode enxergar através de minhas lentes. Ver que a minha segurança não é prepotência. Quebrando a cara alcançarei a sapiência. Hoje eu sei que todo esforço compensa. Projeto manada, sua atenção é minha recompensa. Pobreza, não mesmo que simplicidade. Nobreza, é todo ato sem maldade. Destreza, confira minha habilidade. Projeto manada, pondo fim na mediocridade.